agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, caro ouvinte. Seja bem-vindo a mais uma emissão do Diga Lá ao Senhor Fado, o programa da sua hora de almoço, que tem a duração de meia hora, mas que lhe traz sempre um pouco da verdadeira e pura alma portuguesa. Pelo menos assim o esperamos. Contamos também neste programa com a sua participação, com o seu momento de emoção, porque o Fado é muito emocionado e com certeza que você está aí desse lado, sente a emoção tal como nós o sentimos, tal como sentem os fadistas que o cantam. Não eu, porque eu não canto fado, mas quem o canta? Eu trago para si é os fados que espero eu que você goste. Já sabe que em www.radioantinaweb.info, na nossa página de comentários, há sempre um espacinho para si, para o seu pedido, para a sua dedicatória. Ou então pode também usar a nossa outra porta de comunicação, geral.radioantinaweb@gmail.com. O nosso correio eletrónico espera sim pelo seu pedido, pela sua dedicatória, já como fizeram alguns ouvintes. Espero que você esteja bem, que a sua semana tenha começado o melhor possível. Pelo menos, se não começou totalmente bem, que tenha começado o melhor possível. Vamos então ouvir um pouco da verdadeira alma portuguesa. Vamos ficar com três senhoras do fado. Vamos ficar com a Namora, não hesitava um segundo. Depois ficamos com a Mafalda Arnaud. Quase sempre imortal. Depois ficamos com o terceiro fado de Beatriz da Conceição, que nos diz: meu amor, não vale a pena. O amor vale sempre a pena. Não fique com a ideia que o amor não vale a pena. O amor vale sempre a pena. Ficamos com três fados, três senhoras do fado, três sons de guitarras que tocam da maneira mais maravilhosa que se pode imaginar. Fique por aí, aqui no Diga Lá ao Senhor Fado, na sua antena web, com todo o orgulho, sempre, sempre, em português. Até já! Hesitava um segundo. lamento que é mintema e não ficar calado. Quis soltar a mágoa, a ansiedade dos dias da verdade, tão diferentes do passado. E agora que soltei o meu grito, não menos triste me sinto que o cantar não leva a dor. Pois o meu canto não muda o destino de viver em desatino, eu a vida e este amor. Quis viver um amor quase imortal, que não me levasse a mal ter tamanho coração. Fui amada na ilusão de quem não era, talvez porque tanto dera, sem saber que era em vão. E o meu pecado é ainda acreditar ser possível querer e amar, dando ouvidos à razão. Se o amor é louco, como dizem por aí, eu que a mim sempre menti, vou escutar meu coração. Ser possível querer amar, dando ouvidos à razão. Se o amor é louco, como dizem por aí, eu que a mim sempre menti, vou escutar meu coração. Diga lá, ó Senhor Fado, com Joana Santos. Falsa ternura, quando a sorte nos condena ao amor da solidão, a traiçoal é loucura. Quando a sorte nos condena ao amor da solidão, a traiçoal é loucura. Solidão é toda a gente, é cada olhar, cada rosto que mora onde a gente mora. Vida de frente, achar prazer no desgosto, chorar ao pé de quem chora. Viver a vida de frente, achar prazer no desgosto, chorar ao pé de quem chora. Pobre que pede é guitarra abandonada, uma espera de melodias. É cada boca com sede, é tudo dentro do nada que preenche os nossos dias. Cada boca com sede é tudo dentro do nada que preenche os nossos dias. Não te ter e sempre ter-te, jogar que ainda te tenho, sabendo que te perdi. Ganhar-te no perder-te, ter perdido o que mantenho, ter-te. Ter-te sem esperar por ti. Ganhar-te no perder-te, ter perdido o que mantenho, ter-te sem esperar por ti. E mais três fados vêm a seguir, depois destes três belos momentos que tivemos, três fados que nos encheram a alma, com certeza, ao som destas tão belas guitarras e tão belas vozes, tão bonitos poemas que se ouviram na voz destas três grandes fadistas. Vamos prosseguir com mais três senhoras. Hoje o Diga Lá ao Senhor Fado, não, por motivo nenhum, não foi dedicada às mulheres, mas olha, aconteceu. Foi uma seleção feita só com senhoras. Pode ser que não. Pode ser que não seja. Vamos ficar então com Joana Amendoeira, Resposta Fácil. Depois ficamos com Diolinda Maria, Gosto de Ti Porque Gosto. E para terminar, ficamos com O Soneto da Separação, na voz de Cristina Branco. Três belos fatos, três belos momentos que seguem aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fato, sempre, sempre para si, em português. Perguntas-me o que significa saudade. Vou-te dizer: saudade é tudo que fica depois de tudo morrer. Saudade é tudo que fica depois de tudo morrer. Tu que jamais conheceste a dor que as almas tortura, que só conheces ventura e por amor não sofreste, que só conheces ventura e por amor não sofreste. Tu que uma saudade agreste nunca te fez padecer, nem cravou no teu viver um espinho que mortifica. Perguntas-me o que significa saudade. Vou-te dizer: saudade é um bem ruim que tortura o coração. É o princípio do fim de um sonho sonhado em vão. É o princípio do fim de um sonho sonhado em vão. Saudade é doce ilusão de um amor que não nos quer, que a gente teima esquecer e a própria dor glorifica. Saudade é tudo que fica depois de tudo morrer. Saudade é tudo que fica depois de tudo morrer. Gosto de ti porque gosto, a razão não sei dizer. Gosto de ti porque gosto, a razão não sei dizer. Como tu de mim não gostas e eu canto para te esquecer. Como tu de mim não gostas, eu canto para te esquecer. No amor não há razões, não há razões para gostar. No amor não há razões, não há razões para gostar. Eu sei lá porque gosto quando me estás a beijar. Eu sei lá porque gosto quando estás a beijar, se fitas bem os olhos, ainda mais gosto de ti. Se me fitas bem nos olhos, ainda mais gosto de ti. Gosto de ti, muito gosto. Gostei logo que te vi. Gosto de ti, porque gosto. Gostei logo que te vi. Se me perguntas, não sei a razão deste meu querer. Se me perguntas, não sei a razão deste meu querer. Gosto de ti, porque gosto, e é tudo o que eu sei dizer. Gosto de ti porque gosto, e é tudo o que eu sei dizer. Chegamos então ao fim do nosso Diga Lá ao Senhor Fado de hoje, com todas estas senhoras que cantaram para nós, com todas estas senhoras do Fado. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa, eu adorei a sua companhia e conto com ela aqui para amanhã, para mais uma hora de Diga Lá ao Senhor Fado, para mais um pouco da verdadeira e pura alma portuguesa. Já sabe que www.radioantenaweb.info, na nossa página de comentários, há sempre um espacinho para si. E E também tem o nosso e-mail geral.radioantena.web@gmail.com. Duas portas de ligação para que você faça os seus pedidos, as suas dedicatórias, para que você possa até sentir o fado da sua maneira. Tendo a lagriminha ao canto hoje, deixando o coração palpitar ou apenas emocionado. Não é vergonha nenhuma, é a forma como sentimos o fado, um dos tesouros, um dos maiores tesouros da alma portuguesa. E quem é que diz que o fado não é português? É impossível dizer. Vou-vos deixar então, desejando-vos um dia muito feliz, uma tarde repleta de boas energias e boas ocasiões, desejando-vos que tudo vos corra pelo melhor, e eu cá estarei amanhã à 1 PM para vos trazer mais meia hora de fado. Faça os seus pedidos, faça deste programa o seu programa. Vou-vos deixar com António Pinto Bastos, o Fado É. Espero que goste, fique por aí aqui na Antena Web. Este foi o seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre em português. Aproveita a programação que segue, toda feita especialmente a pensar em si. Até amanhã. O fado é um pintor de tons vivos que encontra sempre motivos para um copo e um abraço. O fado é um ardina a gingar que às vezes tem para o jantar um café e um bagaço. O fado é uma sopa de esperança, uma traineira que balança na poesia de uma quadra. Fado é uma rosa cantadeira, é o cacau da ribeira e as cores da feira da ladra. O fado é um cacilheiro antigo que encontra porto de abrigo nas tascas do cais Sodré. O fado é o povo labutando, é Portugal remando, às vezes contra a maré. O fado é uma sombra fugitiva, um sonho que anda à deriva, perdido na multidão. O fado é um jaquinzinho frito, o destino que está escrito na palma da nossa mão. O fado é uma tarde de toirada, água pé, castanha assada, é um encontro imprevisto. O fado é uma guitarra chorando, é a Amália rezando com amor a Jesus Cristo. O fado é uma noite perdida, é um beco sem saída, é o bulício da lota. O fado é a ternura que voa pairando sobre Lisboa nos olhos de uma gaivota. O fado. Ternura que voa pairando sobre Lisboa nos olhos de uma gaivota. O fado. O fado.